Pois é. Onde é que eu estava mesmo? Ah, eu estava indo para a cidade. E fazer o que na cidade? Bem, eu pensava, quando alguém não sabe fazer mais nada mesmo, hoje em dia pode virar artista, músico. Hoje, todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Então, eu estava ali andando, quando de repente, quem é que eu vejo estendido no barranco da estrada? Um pobre cachorro. Estava mesmo a perigo. Todo roto, todo esfarrapado. Parecia que tinha acabado de chegar da guerra. Ele estava dormindo e tinha uns sonhos terríveis, uns pesadelos de cão. Cachorro! Ei, cachorro! Acorda! Um, dois, três! Sim, senhor! É pra já! Apanhar a bola lá e estender a patatá. Sempre em equilíbrio, bro, sempre em exercício, senhor. Apanhar a bola lá e estender a patatá. Sempre em equilíbrio, bro, sempre em exercício, senhor. Corre com de raça, corre com de caça, corre com chacal, sim, senhor. Cão policial, sempre estou às ordens, sim, senhor. Bobby, Lulu, Lulu, Bobby, Snoopy, Rocky, Red, sim, titi. Bobby, hein? Lulu, fala, Lulu, as ordens, Bobby, vamos aí. Snoopy, lealdade eterna, na, não fazer baderna, na. Entra na caserna, na, o rabo entre as pernas, nas. Lealdade eterna, na, não fazer baderna, na. Entra na caserna, na, o rabo entre as pernas, nas. Volta com de raça, volta com de caça, volta com chacal, sim senhor. Cão policial, sempre estou às ordens, sim senhor. Bobby, Lulu, Lulu, Bobby, Snoopy, Rocky, Red, sim, titi. Vamos lá, vamos nessa!